Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, se Deus existe, ele também é ciência. Aqui é Blue Hand e... Que maluco. Ele acabou de recitar metade da Bíblia. Aqui é o Caio Gomes e se homeopatia for verdade, eu não quero nunca mais tomar água filtrada. Aqui é o Ashla e metade do que eu aprendi na faculdade já não serve pra mais nada. Aqui é o André Souza e hoje eu vou usar mais de 10% do meu cérebro. Ah, esse é o bom mito, esse é o bom mito. Muito bem, nerds, estamos de novo com o nosso time de ciência agora para discutir os mitos da ciência, rapaz. O que é verdade? Sabe qual é o maior mito da ciência? Qual é? É que o Jovem Nerd não quer me derrubar. O quê? Ah, caralho! Esse é o maior mito da ciência. Ele fala, não, que isso, jamais. A primeira oportunidade, a primeira oportunidade, o cara passa por cima com tudo. E-mails. Não, pô! Que desculpa, ele não sabia o que falar. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails de Caneladas ou Nerdcast. Vamos. Lembrando, nerds, que a Nerd Store está cheia de novidades, que fez uns lançamentos absurdos aí. Isso, temos o poder da matemática, temos a camisa que está sendo até pirateada do Tony Stark. Exato. Temos camisas de Guerra dos Tronos. Temos o Brucutus Resolvem Tudo Sozinho. Isso, rapaz. Temos a camisa Joelho Esperante Zod. Exato. New Before Zod. Nunca acertei tanto numa camisa. Very Funny Dr. Jones. Temos a camisa Not Again para os bons entendedores de Douglas Adams. E o retorno da Acre. Você acredita? Isso, Acre Classic. Classic de uma volta. Das primeiras camisas da Nerd Store. Pô, muito bom. Volta a pedidos de vocês. Muito bom, ouvintes. Né? Sem falar que temos Branca dos Mortos e Sete Zumbis. Independência ou Mortos. Exatamente. Não temos protocolos Blue Hands, estão todos esgotados, mas já pedimos na gráfica, está vindo. Exatamente. Nós temos canecas, temos baralhos, temos tudo que você possa querer se você é um nerd. Nerd Store, a loja do Jovem Nerd oficial. Vá lá fazer suas compras, que tem muita coisa maneira. E aproveitando, um recado do nosso querido JP. Ah, sim. JP, que vocês sabem, mora em Orlando e é um aficionado por futebol americano. Pela NFL. Exato. Então, se você é um nerd que gosta de futebol americano... Isso, vai começar a temporada. Lembrando, tá, vai começar agora a temporada. E se você gosta e tá com vontade de viajar para os Estados Unidos... Exato. Por que não unir, né? Olha a oportunidade. O JP está fazendo o Tour 10 Jardas 2013. Olha que beleza. O que é o Tour 10 Jardas 2013? Você viaja para os Estados Unidos, encontra com o JP, vai ver uns jogos de futebol americano, faz compras, vai em parque em Orlando e volta pro Brasil feliz da vida. Muito bom. É animal, cara. Então, se você tá interessado, ah, puta, gostei, quero saber mais, tem um link aí no post que vai te levar direto para o site do JP, 10 Jardas. Lá você vê as informações do Touchdown Tour, do Tour 10 Jardas 2013. Se você se interessa por futebol americano e quer viajar pros Estados Unidos, Nova York e Orlando, essa é a sua oportunidade. Animal, muito bom. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 19 minutos e amanhã cedo vai amanhecer com a Chita. Muito bom, Azaghal. Uns e-mails, muitas cozinhas dos nerds aqui. Vários nerds cacete de agulha. Obrigado por salvarem vidas. Exatamente. Artes dos fãs. Minion do Jovem Nerd, ficou excelente. Pelo Anderson Felipe, muito bom, cara. Outras artes maneiríssimas, confira aí no post. Tem o mascote Jovem Nerd, por Kaique Silva também, ficou muito maneiro. Um speed painting, um speed drawing do mascote, ficou muito maneiro. Contos Skynet e vídeos enviados relacionados ao programa anterior. Muito bom, muito bom. O Mal Roboto manda aqui, como destaque, que vários nerds lembraram de uma regra social não escrita. No banheiro masculino, não se conversa. No máximo, vale uma sobrancelhada. Eu não diria que não vale nada. Porque tudo pode ser mal interpretado no banheiro masculino. Você entra mudo e sai calado. É foda, né, cara? É um lugar tenso, cara. É no man's land. É foda. Você não cumprimenta ninguém, você não estica a mão pra ninguém, você não fala com ninguém. Não fala com ninguém. Entra e sai calado. Exato. Conversa lá fora. Lava a mão, vai lá pra fora e conversa. Exatamente. Felipe Sali Lima, 21 anos, redator Praia Grande, São Paulo. Redator? Olha aí. Acho que nunca recebeu um e-mail de um redator. Sobre o último Nerdcast, quando vocês falaram sobre telemarketing e sobre desligar na cara de um atendente, me senti no ímpeto de contribuir nessa conversa. Foi eu que falei isso. Já trabalhei com telemarketing por um curto período de tempo na minha vida e assino embaixo do que o Jovem Nerd falou. Olha aí! Eu falei pra vocês. Existe uma contagem chamada TM, não me lembro o significado da sigla, mas que ela calcula o tempo que você fica com o cliente com a taxa de sucesso. Essa contagem fica registrada em um sistema e nós recebemos o feedback mensalmente. Também é um dos principais fatores na hora de se registrar no plano de promoção para subir de cargo na empresa. Portanto, eu ficava muito feliz quando alguém desligava na minha cara e não me fazia perder tempo. Era um favor que os clientes me faziam, já que na minha empresa eu mesmo não tinha autonomia para encerrar a ligação. Olha aí. Encerro esse e-mail com a seguinte mensagem: se não estão interessados no produto, desliguem na cara do atendente, eles te agradecem. Olha aí, Alagar. Eu falei. Você tá ajudando o cara. Esse é o mundo hoje. Esse é o mundo, cara. Não tem tempo pra você se relacionar, dizer como é que você vai, como é que tá, quem é você. Não, cara. É isso. Maria Fernanda, 22 anos, estudante. Estudante de quê? Podia ter especificado, né? É que com 22 anos ela não tá na escola. Exato. Não, não é estudante. Trabalhador. Qual é o trabalho? Alfenas, Minas Gerais. Alfenas é Minas, interior de Minas, né? Coisa com agricultura, com caralho, gado. A fábrica de estereótipos, vai. Ouve. Ouvindo o último Nerdcast 373 sobre regras não escritas, não pude deixar de lembrar uma situação que passei recentemente. Frequento um restaurante de comida japonesa que você pode optar por ter o seu jantar em uma sala privada no estilo nipônico. Aquela salinha fechada, né? Sim. Você tira o sapato, você tá no chão. Você... Isso, beleza. Manja aquelas salinhas com porta de correr e tal? Então, ninguém te vê. Você chama o garçom por uma campainha. Ok. Um belo dia, fui com um amigo ao restaurante, ela botou entre aspas o amigo. Pegamos uma dessas salinhas. No fim do jantar, estávamos dando uns amassos quentes. Ih, rapaz. Quando o garçom simplesmente abriu a porta e nos encontrou numa situação constrangedora. Porra, gente... Pelo amor de Deus, né? Ah, Jovem Nerd, tu nunca viveu na vida? Era room. Ah, cara, qual é? Porra. O Jovem Nerd também parece, tá no restaurante, parece um padre. Mano. Cara, fecha a porta do restaurante, acho que tá no motel, nunca porra. Nunca viveu. Não havia genitálias expostas, diz ela. Porra, aí, bem. Tava seguro. Mas não era uma pose confortável, nossa, diz ela. Meu Deus. Bom, você deixa um casal em um ambiente privado. Já sabe o que esperar. Não sabe. Sabe sim. Ambiente privado, jovem. Já sabe o que esperar, é motel. A garota tem 22 anos. Ah, e aí? O garçom abriu a porta sem fazer anúncio algum, perguntando se desejaríamos algo. Lembrando que ela não tá em casa, ela tá num restaurante. Mas peraí, é um restaurante privado com porta. Não é restaurante privado, não. Não, é. Peraí, você tem uma sala com porta. Não é pra ter putaria dentro da sala privada. Então vai. Jovem Nerd Pudico. Faça ilustrações, Jovem Nerd Pudico, pro próximo Nerdcast. Ela perguntou, pra que a campainha, se o garçom entra quando quer? Pedimos a conta imediatamente, eu cortava 10% na hora. Que absurdo, cara. Que absurdo, o cara invadiu minha privacidade? Que privacidade, cara? Caralho, meu irmão, você tranque bem as suas portas, porque senão eu vou abrir sem avisar. Mas não é pra trancar a porta ali, cara. Caraca, então pra que tem a porta? Então tira a porta. Pra você ficar no relax. Mas então, não pra... e não estava onde? Não, estava não. No relax. Too much. Ao sair, o bendito do garçom ainda nos olhava com aquela cara de eu sei, viu? Ela ficou super sem graça. O pior é que aqui é uma cidade pequena. Todos se conhecem e não existem tantas opções de restaurante. Ainda mais de comida japonesa. Certamente não sei qual o protocolo social para uma situação. Parabéns, Nerdcasters e beijocas. Agora ela é a garota dos amassos do restaurante japonês. Ah, que muda dessa cidade de merda também. Muda a cidade pra um lugar civilizado. Caraca, que absurdo, cara. Eu acho absurdo mesmo o cara entrar sem bater na porta do restaurante que tem a porta. Caraca. O cara fez de propósito. Ah. O cara, ele queria flagrar vocês. Ele queria flagrar. Tu acha que não? Ai, tenho certeza. Garçom, nunca vem quando você precisa. Pode chamar à vontade. O jovem tá aí, pô, fica aqui um idiota com a mão levantada chamando o garçom nunca vem. Aí quando o casal tá ali no momento mais caliente, o garçom aparece. Aí tem que aparecer. Clarissa Garcia, 26 anos, engenharia. Engenharia? Então ela estuda engenharia geotécnica. São Paulo, capital. Ah, essa é estudante, mas diz o que é. A outra só era estudante. Porque ela escreveu engenharia e não engenheira. Então, ela estuda engenharia. E sobre o fato do pão cair com o lado da manteiga virado para baixo, citado pelo Rei da Oceania, é uma explicação um pouco mais técnica. Lá vem. O pão... Isso é engenharia? É o que vocês estudam? Ela estuda isso. O pão sempre vai caindo girando, pois da altura da mesa para o chão, ele só tem espaço para complementar uma volta ou até menos. Seria necessário aproximadamente 2 metros para que ele completasse essa volta e caísse do lado da manteiga virada pra cima. Então ele faz meia volta, né? É isso? É isso. É isso que ela tá dizendo, que ele dá meia volta em cada mesa. Isso. Ok. Sobre as regras não escritas, algo que sempre observo é que se você sentar em um banco preferencial quando há ausência de tais pessoas em transportes públicos, pessoas te julgam como se você fosse um bandido. Vai lembrar que a própria lei adverte que o uso é livre quando não há deficientes, idosos, grávidas ou etc. É que as pessoas são idiotas. Ou porque o banco é preferencial, não é exclusivo, né? Sabe por quê? Sabe qual é o problema? O problema é o seguinte: não deveria existir banco preferencial. Todos os bancos deveriam ser preferenciais para quem precisa. É verdade, Azaghal. Só que o povo não tem educação. É verdade. Então, a pessoa que tá com criança de colo, ou grávida, ou que tá com algum problema, não pode se locomover direito, ou já é uma pessoa de idade, tem que ficar em pé, a não ser que tenha um lugar reservado pra essa pessoa. Exatamente. É, esse é o problema. Exatamente. É que isso acontece igualzinho nas filas de mercado, ou nas filas de banco, onde tem uma fila preferencial, que acaba se tornando uma fila exclusiva, porque as pessoas não deixam essas pessoas que precisam de maior velocidade no atendimento ser atendida na frente. Exatamente, olha aí. Então encare, você não precisa, né, não precisa depender da lei ou não, encare todos os bancos como preferenciais. Eu, quando entro num ônibus ou num metrô ou qualquer transporte público, por exemplo, eu nem sento. Eu fico em pé direto. O cara vai, né? Alguém vai ter que sentar ali mesmo, alguém que precisa mais. Exato, eu nem sento, cara. Ou então você sente para você reservar o banco preferencial para uma pessoa que precisa, porque os outros... Aí você vira um justiceiro. Você não sabe se o outro vai levantar quando vier um idoso, por exemplo. Samuel Augusto Martins Sobrinho, 19 anos, estudante, olha aí, designer e jogador amador de basquete. Então você estuda de quê? Porque você é designer... Com 19 anos você é designer? Sim, então você fez não, 19 um curso anos, de... Tá estudando. De banca de jornal de design? Rio de Janeiro. Olá, pessoal do Nerdcast. Ótimo Nerdcast sobre... Principalmente a história do Brão Barbosa, somente faltando a presença do incrível Sr. K. Na história do Brão Barbosa, não faz sentido. Sobre os favores para a família, sempre tive a política que se um favor levar mais de 30 minutos é trabalho, e trabalho tem que ser pago. Olha aí. Se for algo do tipo, qual o botão do download? De boa, não cobro nada. Agora, se for a limpeza do PC, é R$20. Formatar e atualizar outras coisas mais complicadas, R$50. E tá cobrando barato, tô te falando. É preço de família. Aproveita a família do Samuel. Tá cobrando barato, vão cobrar o serviço, tá fudido, é melhor. Cobrar mais caro ou não fazer. Sidney Aparecido Trindade, 43 anos, auxiliar administrativo, nome bonito pra fudido com serviço. Eu já fui auxiliar administrativo. Você já foi? Olha aí que bonito. Indaiatuba, São Paulo. Ouvindo um excelente Nerdcast 373, regras não escritas da vida, não pude deixar de lembrar de algumas normas não editadas que todos deveriam saber por serem tão óbvias que gritam em neon Blade Runniano, mas que por alguma razão algumas pessoas não conseguem visualizar por preguiça, comodidade ou pura simplesmente estupidez. Sou funcionário público municipal e lido diretamente com o público na recepção de um posto de saúde dedicado à ginecologia e à obstetrícia. Graças a vocês, e particularmente ao Sr. K, apelidei as pacientes com o singelo epíteto de Creusas. Olha aí. Minhas amadas Creusas me brindam diariamente com pequenas pérolas que exemplificam a não obediência às regras inescritas. Vou listar alguns exemplos. Preste atenção ao que é dito e entenda o enunciado das frases. Aí ele bota aqui. Diálogo recorrente, pessoalmente ou por telefone. Ele fala, pois não, Creusa. Aí a Creusa fala, oi, quando é que você... vocês marcam consulta? Mais fácil você fazer ele e eu fazer a Creuza e o Léo aqui na minha voz. Fala, pois não, Creuza. Oi, quando é que vocês marcam consulta? Marcamos consulta de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 da tarde. Ah, e se eu vier na terça, vocês marcam? Sim, nós marcamos consulta de segunda a sexta. E se eu vier depois das 5? A senhora não marca, pois marcamos consulta das 8 da manhã às 4 da tarde. E se eu vier no sábado? Não, pois só abrimos de segunda a sexta, Creuza. Posso ir de manhã? Ele não fala nada. E qual horário mesmo? Aí, bom, é, ele repete, né? Ah, tá, então posso vir amanhã, né? Eu juro, isso acontece com muita frequência. Exemplo 2. Creuza chega geralmente acompanhada de um ser do sexo masculino, mas duas Creuzas aleatórias para conversar, para submeter-se a uma ultrassonografia. Acompanhe o diálogo. Eu vim aqui fazer o meu ultravaginal. O nome do exame é ultrassom transvaginal, ok. Mas ele fala, pois não, basta assinar aqui no verso do pedido médico, colocar na caixa verde e aguardar. Tá, é... Assina o meu nome? Os meus ouvidos sangram. Mas como não pode ser mal educado, retruco com uma pergunta salvadora. É a senhora que fará o exame? Então pode assinar o seu nome. É foda, cara. Mas ele continua aqui. Leia os avisos colocados. Se não entendeu, pergunte ao atendente. Há vários cartazes espalhados pelo posto. Sem brincadeira, parece que estamos em uma quitanda, só faltando o preço do alface. Onde se lê, para ser atendido, pegue uma senha e aguarde. Ah, cara, relaxa. Não adianta, você sabe. As pessoas, elas não... Primeiro, as pessoas não leem, não sabem ler. Segundo, as pessoas, elas não têm poder de observação nenhuma. Não. Ninguém observa nada. Nada. E mesmo que a pessoa consiga ler e seja observadora, ela é um analfabeto funcional e não vai conseguir interpretar o texto. Exatamente. Então, cara, você pendurar cartaz é só poluição visual. Não tem jeito. Você tem que arranjar um cara, um novo funcionário, fazer uma triagem antes de chegar em você, é, cara. É foda, cara. Off topic. Porn topic. Está se tornando tão recorrente isso. Ai, meu Deus. Jaqueline Costa. O Jovem Nerd não gosta que é pudico? Não. Vamos fechar a porta pro Jovem Nerd não ver o porn top. Jaqueline Costa, 37 anos, engenheira, Stavanger? Stavanger? É, eu acho que Noruega. Sim. Noruega, olha aí, ó. Já é um lugar... propício. O lugar que o garçom sabe que se abrir a porta vai tomar alguma coisa na cara. Pois é, já que ninguém sabe mais de onde vem a expressão, deixa eu dar outras versões, ambas com origem sexual. Que expressão? Ela bota entre parênteses, oba. Em caixa alta. Ah. Fazer nas coxas... Ah, o negócio de fazer nas coxas, das telhas. Seria fazer algo mal feito, que não atinge o objetivo projetado. Certo, isso aí. Até aí todo mundo sabe. Fazer nas coxas seria referente ao ato sexual sem penetração. Ah. Olha o Jovem Nerd. Ou com penetração, mas com uma habilidade incrível e cronometrada de tirar no último segundo. Nas coxas. Com a ejaculação nas coxas da mulher. Olha aí. Desta maneira, se as crianças que estão ouvindo esse programa, que vem crescendo esse público, já estão chocadas, se teria o prazer sem o dever, diz ela. Prazer sem o dever. Ou seja, evitaria a gravidez. Uhum. É o famoso coito interrompido. Porém, algumas vezes, por ação manual ou mesmo peniana, o serelepe espermatozoide é levado depois ao seu destino final. Uhum. E aí, um filho feito nas coxas. Isso. Isso acontece. Pô, cara, tem que ter... Caraca, cara, tem que... É o azar master. Tem que ter muita conjuntura de coisas. Mas é verdade, assim, você sabe que se tudo isso aconteceu, é muito provável que não seja as coxas, que já tenha acontecido durante o ato. Mas eu não vou me estender, né? Porque eu não estou no programa do Altas Horas pra ficar dando dicas de... Mas ela continua aqui. Outra vertente diria que o objetivo era a gravidez, mas a ineficiência do jagunço não cumpria as expectativas. A mulher não engravidava se o cara faz nas coxas. Pessoalmente, acho que a primeira é mais viável. Mas principalmente acho que faz muito mais sentido que essa expressão tenha vindo de sacanagem pura e simples do que usar as coxas para moldar qualquer coisa. Exatamente. Ok. Será que era isso que eles estão fazendo no japonês lá, nas coxas? Ah, não, que ela falou que não tinha na genitália. Era só um amasso. Coitada, garota. Jovem Nerd é venenoso, cara. Que isso? Venenoso. Não. Esse é o Jovem Nerd. A galera tá no restaurante. Esse tá é o Jovem Nerd, cara. Eu tô no restaurante em casa. Ah, tá bom. O cara não teve adolescência mesmo, não. Ficava jogando videogame. Coitado do Jovem Nerd. que a gente começa? O que é verdade, o que é mentira? Afinal, temos aqui nosso especialista para falar sobre. Acho que esse do uso do cérebro é excelente. Exato, vamos começar então. Que as pessoas falam, você só usa 10% do cérebro. Se usar 100% vai levitar, vai atravessar a parede, vai fazer acontecer. Ler pensamento, caraca. Escrever português direito ninguém vai continuar escrevendo. Aí tem que usar 200%, cara, não adianta. Mas pensa bem, se a gente usa só 10% do cérebro, vamos pensar o seguinte, você pode tirar 90%, não vai acontecer nada, é isso? Mais ou menos, né? Aqueles caras que levam um tiro na cara e continuam normal. Desde que você acerte qual o 90%. Mas peraí, essa frase, ela não tá mal redigida? Não seria isso? Esse mito, ele surgiu de uma frase do William James, que ele escreveu em um dos papers dele, em que ele escreveu que a gente não usa todo o potencial. Potencial. É isso. Exatamente. Aí. Todo o potencial físico e psicológico do nosso cérebro. E alguma pessoa que provavelmente usa só 10% do cérebro dela interpretou isso como a gente usa só 10% do cérebro. Porque essa verdade que ele, né, afirmou é aplicada a quase tudo, né? O corpo da gente como um todo, ninguém usa 100% da capacidade do corpo, né? Do potencial. É, que nem aquela mulher que salvou o filho da boca do jacaré, que é esses casos aí que a pessoa tem super força. Aí ela tem a descarga de adrenalina e teve uma super força. E a questão toda é a seguinte, a gente, toda vez que a gente tá fazendo alguma coisa, o primeiro conceito que a gente tem que saber é o seguinte, o cérebro não para. Você tá dormindo, seu cérebro tá funcionando. Então, por exemplo, você tá sentado tomando um copo d'água, parte do seu cérebro, por exemplo, que comanda o movimento das suas pernas, provavelmente não tá funcionando da mesma forma que ele funcionaria se você estivesse correndo. Mas ele tá funcionando, ele ainda tá mandando comando pra sua perna, ele ainda tá mandando circulação sanguínea pra sua perna, por exemplo, ou seja, ele não para. Então, dado uma atividade, a gente sim, consegue, a gente utiliza talvez para certas atividades partes do cérebro, mas não quer dizer que as outras partes estão paradas, não estão funcionando. Então, na verdade, a gente precisa do nosso cérebro o tempo todo e o cérebro todo. Esse negócio que a gente usa 10% é balela. Mas a frase de usar 10% do potencial físico e psicológico do cérebro estaria certa, então. Que deve ter uma redundância no cérebro, não? Em termos evolucionistas, seria uma evolução muito burra se a gente não utilizasse todo o potencial do nosso cérebro. A gente não utiliza todo o potencial o tempo todo. A gente não fez todas as ligações entre os neurônios que a gente podia fazer, né? Você tem espaço pra aprender mais. Mas não quer dizer que você não use o que você já fez, né? E aí a gente não precisa de todas as ligações possíveis, por exemplo. É, porque, por exemplo, se você pegar uma pessoa que é educada de maneira correta desde a infância e uma pessoa que simplesmente é largada e não é educada, não recebe educação. A pessoa que não recebe educação, se ela foi bem nutrida, etc e tal, ela teria o mesmo potencial de ser uma pessoa educada, como a outra foi. Mas o que significa educada? É não, a pessoa formal? Não formal. A pessoa que recebeu a educação. Você tá pegando o Tarzan? Tarzan, exatamente. E um Lorde inglês. Não, e o Batman. Tá, o Tarzan e o Batman, ótimo. O Tarzan tem o potencial de ser o Batman, não tem? Assim, teoricamente, né? Respeitando proporções de cada um. Você fala em termos do cérebro? O potencial sim, de aprender tudo que o cara aprendeu. É, tipo, né? O Tarzan, depois de 30 anos, vai estudar tudo. É isso que você tá dizendo? Não, aí não. Depois... Não, e tem o seguinte. O Tarzan aprendeu a linguagem dos macacos. E dos outros animais. E o Batman não conversa com o leão, não, malandro. O Tarzan daquele grita, a floresta toda se mexe. Ele aprendeu, ele usou a capacidade. É, tá certo. Não, a capacidade cerebral ele tem, e obviamente o cérebro é um órgão muito plástico. Ele vai estabelecer conexões específicas a depender de como que você se insere no ambiente. Então, por exemplo, se o Tarzan resolvesse ir para a cidade e sentar lá num curso de inglês aprender inglês, provavelmente ele faria certas conexões que o Batman fez antes. O potencial físico do cérebro dele está lá. Às vezes ele não tem certas conexões porque ele nunca precisou usar certas conexões. Uhum. Mas a partir do momento que ele chegou, sentou para aprender francês, por exemplo, ele vai fazer certas conexões que ele não tinha feito antes. Mas simplesmente porque ele nunca precisou fazer as outras conexões. Não porque ele não tem esse potencial. É, devido da idade também, né? Se ficar velho já, ele não vai querer fazer as conexões, né? Tem um período de sensibilidade para certas coisas, né? Tem sim. Certos períodos que a gente... Se aprender uma linguagem, por exemplo, até os 10 anos, você vai ter muito menos sotaque. Mas isso é fixo para todo mundo ou varia conforme a pessoa? Varia muito. Inclusive, essa questão do período crítico na aprendizagem de linguagem, por exemplo, é um assunto extremamente controverso. Porque você tem alguns aspectos da linguagem que você não consegue aprender mesmo depois de 10 anos. Você não consegue aprender como um nativo, por exemplo. Mas outros aspectos você consegue master como se você fosse um nativo. Então, aspectos fonológicos, por exemplo, você vai perder um pouco. Você vai ter sotaque, por exemplo, mas isso por causa de questões motoras também. Você acostuma o seu sistema motor a agir de uma forma desde que você nasce. É que nem o gringo que não consegue falar tio, né? Não consegue falar ao tio, por exemplo. Quer rir de gringo e pede ele pra falar assim, cair no poço não posso. Aí é chileno. Aí é falar, tem que falar com latino. Cair no poço ou no poço, eles falam. Mas a língua inglesa, por exemplo, eles não têm a divisão entre sons abertos e fechados como a gente tem. Ou sons nasais, por exemplo, pede o cara pra falar a diferença entre pão e pau. Por exemplo. Não sabe. É a mesma coisa. Um francês falar qualquer coisa. O cara fala tudo igual. É horrível os caras falando. Ou a gente não consegue falar world. Exatamente. Porque tem esse tipo de combinação que o nosso sistema fonológico não acostumou. E esse fato da capacidade motora de pronunciar as coisas, que faz você, quando vai pronunciar uma frase na tua cabeça, em inglês, por exemplo, você fala que nem um lorde, e na hora que você vai soltar a palavra, aparece o Patolino falando. Sou eu. Você acabou de dar meu exemplo. Você acabou de voltar à Nova Zelândia e eu, às vezes, ia falar e eu fiquei me policiando. Eu falei, vou tentar falar um inglês melhor que essa porra desse inglês da Jamaica que eu tô falando. Eu pensava um tempão antes na frase que eu ia falar, cara. Mas quando eu abri a boca, tocava Jimmy Cliff na hora, cara. Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano? É a coisa mais comum, pelo menos pra quem tá falando de evolução, ouvir, a gente não veio do macaco, ou a gente veio do macaco, e se a gente veio do macaco, por que que ainda tem macaco por aí? É isso, as pessoas falam, por que que tem macaco? Por que que... É um bom argumento. Então, se a gente veio do macaco... Olha aí, que esperto. Porque o macaco só usa 10% do cérebro. Eu sempre encarei dessa forma. Nós não viemos do macaco. Nós somos macacos ainda. Entendeu? E quando a gente chegar na praia, vai ter o topo da Estátua da Liberdade lá. Somos macacos. O que falam, rapaz? Só isso. Nós somos primatas ainda. Somos primatas. A gente tem muita característica compartilhada com os macacos. A gente perdeu um pouco da cauda. Tem gente que não, hein? Perdeu pelo. O pelo também posso dizer que alguns não. Né? Ficou com um dedão que mexe um pouquinho mais, uma perna um pouquinho mais fraca, mas a gente ainda tem muita característica compartilhada com eles. Nós somos primatas, mas o ser humano não veio dos macacos como espécie. Tem um negócio na biologia que é aquele negócio de domínio, raça, né? Espécie, subespécie, sei lá o quê. Tem uma classificação hierárquica. Dos mais próximos para os mais distantes. No topo é o quê? Vida. O mais distante são os domínios hoje em dia. Domínios. São três domínios. Três domínios? É, dentro de ser vivo tem três domínios. Que tem são? As bactérias, as arqueias, que não são bactérias, mas são muito parecidas com elas. A estrutura das células é bem parecida, mas não tem nada a ver com bactéria. E é um grupo totalmente novo de vida que foi descoberto na década de 70, tanto que ainda não tá nem no caderno de sala de aula. A gente nem aprende isso na escola ainda. E todos os organismos com núcleo. Os eucariotos. Todos aqueles que têm uma célula mais complexa. Eucariotos. Nós somos todos eucariotos, é isso. Todo mundo é eucarioto. É o resto. O resto, aí. Certo. E a classificação mais próxima que a gente tem para todos os seres vivos é a espécie. Peraí, vai descendo nos nomes. Domínio. Aí tem os reinos. Embaixo de domínio. Dentro do domínio dos eucariotos, né, que são os organismos que têm uma célula com núcleo, como nós, você tem vários reinos aí dentro. O reino protista, o reino das plantas, o reino dos fungos e, no nosso caso, o reino animal. Ah, o nosso reino é o reino animal. Todos os animais aí dentro são classificados como todo mundo que compartilha nutrição de um jeito, cresce de outro, tem um certo tipo de formação do corpo e por aí vai. Tudo certo. Isso está dentro do reino animal. Quem manda nesse é o Simba, né? Que horrível. Vai. Depois do reino, abaixo do reino tem... Aí embaixo do reino tem o filo. Filo? É, tem umas classificaçõezinhas aí no meio, sub-reino, sub-filo, certo. Coisa assim, mas não importa muito pra gente, senão já começa a ficar específico demais. Certo. Depois do filo, porque aquilo tem o quê? Caraca! Eu vi, eu percebi essa piadinha chegando. Eduardo Spohn tá aqui, tem que suprir. No nosso caso, assim, pra dar o exemplo do ser humano, o nosso filho é o dos cordados, que são todos aqueles que têm a formação do corpo com plano de cabeça na frente, o corpo ele é dividido em dois lados, e primeiro ele forma uma parte, depois outra. Certo. Aí dentro nós somos os vertebrados. Vertebrados, olha aí, filo dos vertebrados. É, filo cordados, a gente tá em subfilo aí dentro, vertebrados. Tá. Mas tá, só pra dar um... Okay. Vertebrado é todo mundo que tem esqueleto dentro do corpo, só pra deixar uma coisa mais fácil de situar. Embaixo de filo. Aí tem a classe. Classe. Nós, por exemplo, somos da classe dos mamíferos, que é todo mundo que tem pelo, que tem que mama, tem a glândula mamária, que tem glândula que faz o pelo, que tem glândula que faz suor, certo, e uma série de outras coisas. Não dá pra falar que todo mundo tem útero, porque tem os ornitorrincos. Aí no meio. Certo. E embaixo de classe? Embaixo de classe, do que a gente mais usa, é a ordem. A gente tá na ordem dos primatas já. Ah, ordem dos primatas, certo. Embaixo de ordem? É a música dos Titãs. Ordem. Aí embaixo de ordem tem a Homem família. Primata, não. Ordem primata? Não é ordem primata, caraca. Eu tô tão maluco. Embaixo de ordem? Embaixo de ordem tem a família. A gente tá na família hominide. Embaixo de família? Gênero. Gênero. Isso, nós estamos dentro do gênero homo. E... Não. Não. Sabia, olha aí. Explica isso. E aí embaixo de gênero? Embaixo de gênero vem o subnome, que é... vem o nomezinho. O segundo nome, que é o nome da espécie. Espécie. No nosso caso, é a espécie sapiens. Ah, homo sapiens. Então, somos do gênero homo, dentro da classificação biológica. Sim. E espécie sabe. Muito bom, muito bem colocado. Todo mundo querendo então, bem colocado. Então, beleza. Você falou domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Onde é que a gente se junta com os macacos? Então, a gente tá dentro dos macacos, só pelo fato da gente já estar dentro. Calma. Da ordem que mata. Você não tá falando de AIDS, não. Não, estamos dentro do grupo dos macacos. Onde é que a gente se junta? Em primatas. Todos os primatas aí dentro são os macacos. Primata é o quê? Ordem? E é uma ordem. Ah, então é lá em cima. Isso. Tem a gente quatro continua... paradas até a ordem. Parece que a gente tá falando de maçonaria, cara. A ordem dos primatas. É, em português, a gente não tem um termo pra ape, que em inglês eles distinguem monkey, que é macaco, de ape, que são os macacos que têm uma postura mais ereta. Quais são os símios que estão... Os apes? Isso. Os apes são gorila, orangotango, acho que o babuíno também babuíno. É, e a gente. Você tá na mesma turma do babuíno. Cara, tem tudo a ver. O chimpanzé não. O chimpanzé também. Ah. O chimpanzé também tá na família dos hominídeos, que já é meio que esses apes, que são todos os macacos mais eretos. Todo mundo é dessa família hominídeo. Dentro da família, o chimpanzé ele vai pro gênero Pan, o nome dele é Pantroglotis. Eu pensei que tava zoando. A gente vai pra... Não, lá gênero, vem, peraí. Gênero Pan, gênero... Pensei que ele tava inventando o gênero. Tô sem paciência de pesquisar. Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano? O organismo mais próximo da gente, de todos, é o chimpanzé. O chimpanzé, ele compartilha com a gente a mesma família, mas ele já é de outro gênero. Mas certo. Qual é o esquema? É a proximidade genética que você diz? Então, é genética e de forma, né? Ele começou a ser classificado próximo da gente, porque se você vê o esqueleto e a organização corpórea dele, ele é muito parecido com o ser humano. Debochado. Sacando. A postura dele é mais ou menos ereta, ou a proporção do braço, o formato da mão, da bacia, os dentes, tudo isso é bem parecido com a gente. Se for ser bem honesto, a diferença genética que tem entre a gente e o chimpanzé, se fosse, por exemplo, em planta ou num outro grupo de animais, seria tudo classificado como todo mundo do mesmo gênero. Uhum. Seriam só espécies diferentes. Mas como a gente presta bastante atenção na diferença entre todos os grandes primatas que já existem, a gente classifica o chimpanzé como sendo de um outro gênero até. Mais detalhado do que pra maioria dos outros animais. Mais da mesma família. Quer dizer, o ser humano com a sua vaidade, com a sua soberba, falou, não, eu não sou igual ao macaco. Eu não sou igual a macacaxita. E aí ele falou, vamos, essa galera aqui vai ser mais minuciosa. O resto é tudo igual, leão, tigre, tudo mesma história. Exatamente. a gente não descende dos macacos. Nós, os chimpanzés, a gente descende de um grupo de macacos eretos que tava lá. Peraí, mas e a gente descende do mesmo grupo de macacos eretos? Então. Então a gente descende dos macacos. Não, a gente não descende dos macacos que estão vivos hoje. Vivos sim, hoje. Mas era um outro macaco. Nós e os chimpanzés descendemos de um ancestral comum que era um macaco, sim. A questão é que entre esse macaco e o ser humano, teve uma série de outros organismos. Então não é como se de um macaco tivesse nascido um ser humano, entende? Nesses 5 ou 7 milhões de anos que a gente tem esse último ancestral comum. O macaco foi virando gente. O macaco foi... obrigado. O macaco foi virando gente. Então... E muita gente foi virando macaco, hein? Se você compara hoje o ser humano e o chimpanzé, você vê essa diferença toda. Mas se você fosse comparando o ser humano vivo hoje com o ser humano de 100 mil anos atrás, com o ser humano de 200 mil anos atrás, com o ancestral de 1 milhão de anos atrás, com o ancestral de 1,5 milhão de anos atrás, por aí vai, você vê que não tem tanta diferença entre eles. Então, mas a pergunta que as pessoas fazem é assim, por que que não existe outra espécie de macaco que tenha desenvolvido a inteligência que a gente desenvolveu? Então, a gente matou todos eles, exatamente. É, então, é isso que eu queria chegar, exatamente. O mais famoso seria o Homo de Neandertal, né? É, o gênero... já teve vários outros membros. O ser humano não descende do Homo de Neandertal, né? Eram... Eram primos, né? Como se fossem primos. Eram primos que, inclusive, tiveram mistura de material genético. Descobriram isso há 2 anos atrás, quando eles conseguiram fazer o genoma do primeiro Neandertal, que eles conseguiram recuperar do esqueleto dele, que tem ser humano hoje em dia, que tem gene de Neandertal ainda. Aham, eu conheço alguns. E a grande ironia é que são os europeus. sempre isso. A grande ironia é que são os europeus. São os europeus. Então, se você viu os alemães falando em raça pura, eles têm genes de Neandertais, enquanto os africanos têm genes humanos puros. Olha aí. Mas assim, desse gênero Homo, que teve uma série de outras espécies próximas do ser humano, até, acho que 20 mil anos atrás, ainda tinha algumas espécies Homo vivas. E nós extinguimos todas as outras. 20 mil é pouco? É pouco, é pouco. Entre 100 e 20 mil anos atrás, o ser humano ainda convivia com vários outros gêneros, outras espécies. Então você vê, de Homo. Não é que existe o ser humano e só macaco. O ser humano acabou com a concorrência, rapaz. É só a gente. E... Cara, a gente é bom de matar. Nós matamos entre nós mesmos. Se a gente não matar a concorrência. A humanidade tá aí pra ficar, né? Até que o planeta decida fazer o mesmo. Como eu disse, nós somos bons nisso. Uma moeda caindo para sempre pode matar uma pessoa. Eu acredito que sim. É verdade ou não? Sim. Não, não é verdade, né? Cara de decepção da Zagal. Peraí. Antes de você vir com todas as suas teses e mestrados, pegar na minha cara, eu quero saber o seguinte. Você está considerando todos os tipos de moeda existentes no planeta? A maior moeda que tem no planeta, sei lá. Não, tu não vai jogar a moeda, aquela que tem na Batcaverna em cima do... Não tô falando dessa moeda, mas sei lá. Mas só a moeda de $2 aqui do Canadá, ué, que ela é grandona. É moeda, cara. A moeda é o tamanho de uma medalha de... Não, aí é uma medalha, não é uma moeda. Porra. É a maior moeda em circulação, vai, porque não vai ter nada aí do tamanho de um moeda, punho. É moeda. Todo mundo sabe que é o tamanho de uma moeda. Tá. Variações não importa. Não mata, não mata. Não, não ela mata. Ela não atinge velocidade, ela não tem massa pra isso também. É que a ideia das pessoas que elas tinham era que se você lançasse de muito alto, a moeda ia caindo cada vez mais rápido, até que a velocidade ia ser tão grande que quando atingisse a cabeça da pessoa, ela ia ser como se fosse uma bala. Certo. Quer dizer, ela já rompe a barreira do som caindo, né? Isso. Eu sei que bom no meio do caminho. Porra, pois é, então, cara. Isso poderia ser verdade se a gente vivesse no vácuo. Ah, então se você jogar uma moeda no espaço, você pode matar uma pessoa. Deixa que tenha um pano que ainda a moeda. Se tirar todo o ar da Terra e jogar a moeda lá de cima, eu acho que dá pra matar. Eu acho que nesse caso a moeda não vai ser o nosso problema. Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano? Se a pessoa for jogada no vácuo, ela não explode. Isso, é verdade. É verdade, a gente viu isso já em vários filmes. O cara vai e bluff. Não, porra, isso é meu maior terror. Por causa se um dia eu fizer uma viagem espacial. cara, ficar com aquele olho do... exato. Do Schwarzenegger, né? Olho do Schwarzenegger. No... Não, mas você tá tranquilo, não vai acontecer isso com você. Pode ficar tranquilo. O que acontece se você for jogado no vácuo espacial? A melhor resposta é o que o Kubrick fez em 2001. Muita gente acha que é mentira. mentira quando o astronauta vai voltar para a nave, né? E ele vai pelo espaço. Mas era mais ou menos isso que acontece. O nosso corpo não ia acontecer de instantaneamente a pessoa, o sangue entrar em ebulição, qualquer coisa dessa. O nosso corpo já serve de proteção suficiente para que isso aconteça. O que ia acontecer mesmo se uma pessoa jogasse no espaço, era mais fácil ela morrer da falta de ar do que pelos efeitos da falta de pressão ou mesmo do frio. Então é bem tranquilo isso aí. Você morre de falta de ar antes de explodir. E frio no espaço depende, né? Se você estiver na sombra, é frio. Se você estiver com sol na tua cara, é quente pra caralho. É que o que a gente sente de calor aqui na Terra é convectivo, né? O sol esquenta tudo que tá em torno da gente e o ar que tá em torno da gente que acaba dando a sensação de calor. No espaço, você não tem esse calor convectivo. Você teria, então, a irradiação direta do sol na tua pele que ia destruir a tua pele. Mas não o calor que a gente sente, a sensação estou no verão quente. Então, antes de você explodir, você já tá ferrado. Já vai morrer de outras coisas. Mas, no final das contas, não tinha essa parada do sangue entrar em ebulição? Isso não é verdade mesmo. A nossa pele já ela oferece proteção suficiente para que a mudança de pressão não deixe que o sangue entrasse em ebulição. Porque as pessoas achavam que ia explodir, que o nosso esqueleto não era o suficiente para poder impedir que você explodisse para todos os lados e que o sangue entra em ebulição. Mas o nosso esqueleto é forte o suficiente, você não vai, a cabeça não vai crescer e explodir um balão. E a nossa pele, ela realmente consegue manter a diferença de pressão forte o suficiente para que o sangue não entre nesse estado de começar a ebulir e sair pela pele. Falando nisso, eu li outro dia sobre o que deve ser uma das piores mortes de todos os tempos, assim, falando em asfixia, nessas coisas. Uau. Tava lendo sobre um acelerador de partículas que, pra poder fazer o experimento, a sala tinha que ser selada e a atmosfera é trocada por nitrogênio puro. Uhum. Sim. Porque o nitrogênio, ele não reage tanto quanto tudo que tem no ar, incluindo oxigênio, e porque ele não entra em combustão. Então não tem como ter fogo se a atmosfera é nitrogênio puro. Uhum. Só que a gente não percebe o nitrogênio puro. O corpo só sabe responder ao excesso de gás carbônico. Então o cara fez um experimento, eu não lembro qual foi o acelerador de partículas, esqueceu de fazer a troca de atmosfera, não deu tempo da troca ser rápido o suficiente, e entrou na sala e fechou a porta. Ui. E simplesmente morreu asfixiado, mas sem nem saber o que estava acontecendo, porque você não sente nem falta de ar ali dentro. Caraca, é mesmo? É simplesmente torque e vai? O cara abriu, entrou na sala, fechou a porta e, puf, viram ele na câmera desmaiando, caindo, e não sabiam o que tinha acontecido quando foram ver a atmosfera, que ainda não tinha trocado, e o cara morreu lá dentro. Quer dizer, morte sem nem deixar evidência. Dá pra fazer um episódio de House com isso aí. Caraca, nitrogênio, anotei. Morreu mal pra cacete. Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano? Outro mito. Não tem gravidade no espaço. Essa aí dá até vergonha falar, né? É porque assim, as pessoas veem os astronautas flutuando e falam assim, no espaço não tem gravidade. E não é verdade, né? Se não tivesse gravidade no espaço, como é que a gente está girando em torno do Sol? Como é que a Lua está em torno da Terra? Claro que tem. Né? Né? É o simples fato da observação aí, né? Se olhasse, se pensasse um pouco como é o sistema solar, você veria que essa frase não faz sentido nenhum. Sim. A grande questão é que muita gente realmente fica pensando que por ver os astronautas flutuando nas espaçonaves, isso significa que a partir do momento que você saiu da Terra, já está em órbita, não tem mais gravidade. Exatamente. O que, na verdade, o que está acontecendo com eles ali é que eles estão naquele que chama de microgravidade, né? Eles estão... A nave está numa velocidade tal que ela tá sempre à mesma distância da Terra, então ela tá como se fosse caindo sempre. Caindo pra sempre. Por isso eles não sentem o efeito de velocidade da gravidade. Mas não é que ali não tenha gravidade. Como todo mundo estudou, espero, no colégio um pouquinho de gravitação, a gente vê que a gravidade ela cai com 1 sobre R ao quadrado. Então, a 800 km de distância, a distância é tão pequena, a mudança, que o valor da gravidade ali é quase o mesmo que da superfície. Como é que é? Como é que é? Foi complicado. A gente só estudou a parte da maçã. Então vamos lá. Peraí, vamos explicar por que o cara fica sem gravidade, com microgravidade lá flutuando no espaço. Que ela, a nave, para estar em órbita, ela precisa estar numa velocidade tal para não cair na Terra, certo? Isso. E para também não ser lançada no espaço afora. Ela tem que estar presa... Isso. Imagina só que você lança um tiro de canhão de uma montanha. Se o tiro for muito fraco, ele vai cair bem na tua frente. Se você atirar com toda a força que existe no universo, ele vai embora e nunca mais vai voltar. Uhum. Então você pode ir contrabalanceando a força desse tiro, de maneira que a Terra, como a curvatura for para baixo, ele vai caindo junto com a curvatura. De maneira que ele vai ficar sempre como se tivesse a mesma distância do chão. Ele tá caindo pro lado. Ele tá caindo pra frente, assim, pro lado também, certo? Ele tá exatamente no ponto entre ser lançado para o infinito e o ponto de começar a cair de verdade. Cara, isso é quase aquelas sugestões Trollface, sabe? Tipo, se segure pelo cabelo e se puxe pra cima. Isso. É o Trollphysics. Trollphysics. Então, nessa velocidade, como eles estão caindo, é a mesma coisa quando o cara pega aquele avião aqui dentro pra simular a falta de gravidade e o cara mergulha o avião. Isso. Você não tá voando, você tá caindo. Entendeu? É. Então é isso que os astronautas estão fazendo dentro da nave. Eles estão caindo. Isso. Só que as paredes em torno de você estão caindo junto. Estão caindo junto, exatamente. Só que você, como você tá naquele ponto, naquele sweet spot, você cai pra sempre. Você tá em órbita. Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano? Mensagens subliminares conseguem afetar o seu comportamento. Esse é um bom mito. Exatamente, e que é mentira, na verdade. Não. O que você tá fazendo, cara? Porra! Isso foi a CIA que pagou pra ele falar quando estragar o programa deles. Quando estragar o programa. Na verdade, isso foi um experimento feito em 1957 por um pesquisador chamado James Vickery. Ele era da área de marketing e ele tinha essa ideia de que se você mostrar a marca de um produto tão rápido, de forma que... Conhecido, né? Tem que ser conhecido, você não pode colocar uma coisa completamente nova que o cérebro não vai compreender. Tem até a experiência da pipoca no cinema? A ideia é exatamente essa. Você mostra um estímulo e esse estímulo ele é mostrado tão rápido que ele não chega a fazer parte do seu sistema consciente, mas o seu sistema perceptual capta aquela imagem. É tipo Inception. Exatamente, ele não vai pra consciência. E a ideia é de que só do seu sistema perceptual ter captado aquela informação consegue ter um efeito no seu comportamento. É a história da pipoca que eu conheço. É. O teste foi feito no cinema, a galera sentou e aí, quando tava passando os trailers e tal, ficava lá, com pipoca, pipoca é bom, olha que pipoca gostosa. Aparecia pipoca. E a galera, caralho. Todo mundo comprou pipoca. Quero comprar pipoca, meu irmão. Mas aí é fácil, né, cara, de você criar um resultado contaminado pela própria hábito das pessoas comprarem pipoca, né? Exatamente. E, na verdade, o estudo mais recente que mostrou que essa questão de mensagem subliminar é, na verdade, fake, é porque eles mostrar exatamente isso. As mensagens subliminares, geralmente, elas só funcionam, primeiro, quando você já tem uma predisposição a comprar um certo produto, e se você tem essa necessidade de comprar o produto. Então, um estudo recente que foi feito, eles mostraram, muito interessante, inclusive, o estudo, eles mostraram tanto de letras para as pessoas, e tinham letras maiúsculas e letras minúsculas. E a pessoa tinha que identificar quando ela via a letra minúscula. Só que, toda vez que mostrava as letras, entre uma letra e outra, eles mostravam a marca de um produto, de um chá gelado, muito rapidamente, que a pessoa nem percebia. Aí ele tinha um grupo de pessoas que estavam com sede e um grupo de pessoas que não estavam com sede. A mensagem subliminar só funcionou pro grupo de pessoas que estavam com sede, ou seja, as pessoas que estavam com sede, elas preferiam muito mais tomar do chá gelado, que a mensagem apareceu, do que as pessoas que não estavam com sede. O mesmo efeito do cinema. Você já tá no cinema, você tem uma propensão muito maior a querer comprar da pipoca. Então, você mostrar essa mensagem não. Exatamente, você só reforça aqui. O que, na verdade, pode ser substituído simplesmente por uma publicidade de pipoca. E vai dar certo no cinema. Que as pessoas estão com vontade de comprar pipoca, refrigerante, elas veem uma propaganda e dizem, não precisa esconder isso. É pra quê? Pra esconder? Pra você pagar meio segundo de publicidade em vez de 30? É isso? Porra! A ideia da mensagem subliminar é mostrar que você consegue controlar o comportamento da pessoa sem saber que está controlando o comportamento da pessoa. Mas que, na verdade, a propaganda faz exatamente a mesma coisa. Exato. A gente tem que, então, avisar o Silvio Santos. Pois é, cara. Isso, você tá entendendo? O SBT, de tempos atrás, ele tem inserido em toda a programação umas imagens de meio segundo de produtos dele, Carrossel, Jequiti, Telecena. É muito louco isso, cara. Tipo, por que que eles estão... Eu queria muito saber, cara, qual é a estratégia dos caras, se eles não estão sendo criticados por isso e tal, porque é bizarro. O que é interessante notar, no entanto, é o seguinte, a mensagem ela só é subliminar quando ela não chega a fazer parte do seu sistema consciente. Se você consegue ver a imagem, ela já não é mais subliminar. Os estudos nunca comprovaram, de fato, uma mudança de comportamento significativa, é isso? Então, inclusive, tem muita pesquisa que tenta mostrar que o estudo original foi fake. Ele manipulou resultados. Nenhum estudo até hoje conseguiu mostrar um efeito significativo de mensagens subliminares. Curiosamente, o cara que vendia o produto manipulou o resultado que dizia que o produto era bom, né? Mas que você fala isso? Isso jamais acontece. Mas o interessante notar é o seguinte. Uma coisa é a mensagem subliminar influenciar o seu comportamento e a mensagem subliminar fazer parte do seu sistema perceptual. E isso acontece. Então, por exemplo, tem pessoas que conseguem relembrar coisas de mensagens subliminares sem que aquilo seja parte da consciência. E isso tem estudos mostrando. Ou seja, aquilo é registrado de alguma forma pelo seu sistema perceptual. Opa, então peraí. Não, ele é registrado de alguma forma. Só que esse registro, primeiro, esse registro é um registro muito rápido. Então, por exemplo, você só consegue ter um recall significativo se você pede esse recall entre talvez 2 a 4 segundos depois que a informação foi mostrada, depois disso essa informação se perde, e não tem indício nenhum de que essa memória, essa curta memória perceptual de 2 a 5 segundos, vamos dizer assim, tem alguma influência no seu comportamento. Nenhum. E como é que é o nome do tiozinho do cinema, que inventou isso? O cara que fez isso? James Vickery. James Vickery. Ele inventou uma coisa muito mais legal, que foi o tamanho duplo do refri, né? Que funciona bem até hoje. Como é que é? O trabalho dele no cinema era aumentar o consumo das pessoas. Ah, tá. Fazer elas comerem mais pipoca, tomarem mais refrigerante e gastarem mais dinheiro com outras coisas que não ingresso. Só que você não vai levantar no meio do cinema pra comprar outro refrigerante, outra pipoca. Você tem que comprar no início. É, deve comprar no início. O que que ele fez? Eu vou dobrar o tamanho. Se as pessoas se sentem mal voltando pra comprar outro refrigerante, eu vou fazer um refrigerante que ele tem o dobro do volume e elas vão tomar do mesmo jeito. Não, e hoje tem outra. Ele vende o refrigerante grande por R$5 e o pequeno custa 4. Aí você fala, porra, meu irmão, R$1, eu vou comprar o grande. Então, se você ia se sentir mal e pegar um refri de 300ml e voltar lá e comprar mais um, porque, pô, tomei 2 refrigerantes, o cara te veio de um de 700 que tem mais do que os dois e você toma ele inteiro sem nem pensar. Exato. Então não é o refrigerante grande que é mais barato, é o menor que é caríssimo. Mas isso é uma tática comum. Você bota o preço da pedra que você não quer que o cara compre. Isso, pra não valer a pena. Quase igual o preço da que você quer. É, isso aí. E a percepção de que você tá tomando um só. Você vai falar, poxa, não sou goloso. Tô tomando dois. Não sou goloso. Os famosos combos da TV acabam, hein? Exatamente. Né? Ou a pizza média. É a pizza média, filha da puta. Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano? As pessoas falam que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, simplesmente porque essa frase está considerando que o raio cai em lugares aleatórios. Que é um azar tomar um raio, que o raio não desce ali por um motivo. Exato, mas a gente sabe que o raio não cai em lugares aleatórios. Ele pode até cair num ponto ou outro da cidade, por causa da formação de elétrons, da confusão que está acontecendo nas nuvens. Mas na hora de se conectar com o chão, ele não vai cair aleatoriamente, ele vai procurar um lugar específico, que é o lugar mais alto. Exatamente. Né? Olha só, eu sei por que surgiu esse ditado. Ah. Eu sei. Porque quando surgiu o ditado, não tinham prédios nem para-raios. Você tá botando árvores ou pessoas com machados. E quando o raio caía numa árvore, essa árvore deixava de existir. Assim como o cara com o machado. E a lã vai cair mais na mesma árvore. Exatamente, vai cair na árvore maior, exato, próxima àquela que tomou o raio anterior. Com o advento da tecnologia moderna e os para-raios em edifícios e arranha-céus e igrejas, começando pelas igrejas, o raio passou a cair mais naquele lugar que foi feito pra receber o raio. De propósito, exatamente. De propósito ou não, se o lugar é mais alto, normalmente ele é um alvo melhor pra receber um raio. Tanto de para-raio ou não. Não, então, mas aí o para-raio existe pra levar o raio. Porque ele cai especificamente na ponta do para-raio. Ah, e ele tá lá pra levar o raio até o chão de forma segura, pra não machucar as pessoas, é isso? O objetivo do para-raio é criar um caminho melhor do que qualquer outro caminho no prédio. Exato. Por que? Sabe uma coisa que eu sempre perguntei? Por que não prender uma bateria do para-raio? Porque o homem de ferro, né? Ela 200%. É porque a gente não tem nada que consiga resistir à carga do para-raio sem se desfazer. Capacitor de fluxo! O para-raio só resiste porque ele dispersa a carga dele no chão. Se ele não dispersasse no chão, ele também queimava. Só o capacitor de fluxo que aguenta, né? O raio é tão forte que aquele fio que liga o para-raio pro chão, a maior parte das vezes, na hora que bate o raio, ele se rompe. Ah, é? Então, e aí tem que trocar? Tem que trocar. E aí como é que você sabe que caiu o raio no teu prédio? Só pelo barulho? Ah, eu acho que esse raio foi nesse prédio. Pô, Porra, por que, meu amigo? Não, você sabe. Pode ter sido pré-doado. Não, você sabe, vai por mim. É, mas pra quem trabalha em prédio público, tem uma notícia frequente. A maioria desses prédios não tem para-raio, simplesmente porque ele é sempre roubado, porque é uma tonelada de fio de cobre que leva embora. Não, e aqui no Brasil, o prédio é só acima de 30 metros, obrigado a ter para-raio por lei. Então o neguinho não bota porque sabe o que é. Ué, porque o prédio do lado vai botar mesmo? Então foda-se. Ou a igreja, ou a igreja. A igreja vai ter. É, foi lá sorte pro cara. A igreja nunca vai ser maior que o prédio, né, cara? Depende, São Lourenço era. Não tem os rádios que partem da terra? Tem. Não, na verdade, meio que é sempre assim, né? Eu também achava que era sempre não assim, é? Mas depois eu vi um documentário dizendo que não. Parece que tem dos dois. Tem sobe e tem desce. É, porque senão não faz muito sentido. Se for sempre assim, como é que o para-raio funciona? Sobe um raio por dentro do prédio do maluco? Sobe pelo para-raio, sobe. Sobe? É porque a carga passa pelo coisa, pode subir. Eu já vi foto do raio subindo do para-raio. Puta que pariu. Sobe, sai da terra, vai pelo para-raio. O para-raio tá aterrado e ele vai lá pra cima. Isso, né? Mas afinal, o raio sempre parte do chão ou não? Não, não é todo raio que parte do chão, não. Tem alguns que saem do chão e vão pra cima e outros que fazem o caminho contrário. Realmente depende só da organização de cargas. Eu vi uma vez um cara que tirava foto de raio e ele tirou a foto de um raio bem perto de onde ele tava. Tava uma parada meio descampada. E aí, na foto dele, tem o raio ali no fundo e você vê que numa graminha ali do lado dele tem uma faísca subindo. Que se tivesse conectado com o céu, o cara tinha morrido. Tinha tomado uma porrada de respeito. Mas ela não conectou, porque o raio foi conectado lá atrás. Então, isso... Tipo assim, pelo menos eles falavam que quando acontece o raio é que tem essa conexão dupla, vindo do céu e subindo da terra, até que o caminho de elétrons ionizados, whatever, se conecte e faça a descarga elétrica, né? É, mas não necessariamente ele teria morrido, né? Isso que eu ia falar antes. Tem um cara que se chama Roy Sullivan. O cara morreu em 83. Ele foi atingido 7 vezes por raio. Que? Foi o que se matou? Tá doido, hein? Como é que é? Esse cara, ele foi atingido 7 vezes por raio, entre 42 e 77. Meu Deus, cara. Ele era guarda florestal, tá? Ele andava numa região propícia. Ele era um filho da puta azarado do caralho. Eu não saí de casa mais não, pô. Começasse a chover, eu tava debaixo da cama. O último raio foi dentro de casa. Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano? Agora, quando era moleque e todos tínhamos telefones com fio, pessoas falavam que você podia tomar um choque e morrer se você estivesse falando no telefone e tivesse caído um raio, sei lá, na central ou qualquer porra de distribuição. Um dia eu vou te contar uma história e tu vai ficar assim, achando que é venda, mas não é. Sítio da minha avó é uma casinha normal e é um terreno que é numa montanha. Então a antena da TV ficava lá no alto do morro, porque era o único lugar onde pegava alguma coisa diz, veio assim, um canal de televisão. A TV ficava num móvel de metal, que é uma estantezinha de metal no meio da sala. Toda vez que chovia, normalmente alguém ia lá fora e desconectava a antena naquela de, não, se cair um raio na antena. Mas esse dia tava chovendo e o pessoal tava vendo televisão. Desceu um raio pela antena e o raio saiu no meio da sala. Caralho! Pela televisão cuspiu o raio? A televisão cuspiu o raio. Puta que pariu, cara! O mais bizarro, a televisão apagou na hora, né? E todo mundo, caralho! E daqui a pouco ela ligou de novo. O quê? Ah, peraí, mas o raio não explodiu todo mundo na sala? Não explodiu todo mundo. Diz que o raio desceu no meio da sala, todo mundo naquela cara de, caralho, que porra é essa, não sei o quê. A televisão desligou na hora e todo mundo, a televisão morreu, desintegrou a televisão, né? Depois dessa, depois teve que se refez do susto, a televisão ficou um tempo desligada, mas ligou de novo. Meu Deus do céu. Meus tios acham que é porque, como a estante é toda de metal, que a estante aterrou a televisão. Caralho. Mas aterrar a antena, que é bom, ninguém aterrou. Ah, aterrar não tinha necessidade. Mas olha só, também eu vi história de nego que conectava na internet com a linha telefônica no modem e também o modem morria, sabe? Porque caiu o raio. Não, ia pro saco. É. Eu aqui em casa, eu usava, era tipo um Filtron, só que pro fio de telefone. Caiu um raio na frente de casa, a gente teve que usar tipo um chave de fenda pra desconectar esse negócio da parede. Porque ele grudou com toda a força ali no... Tem história também de raio que, entendeu? Que, ai meu Deus, tá chovendo, sai do chuveiro elétrico. Tapa o espelho. Tapa o espelho é foda. Espelho não, mas um raio cair no encanamento de metal não é tão mas raro. Antigamente os espelhos eram feitos com prata, né, cara? Mas não é raro o raio viajar quilômetros em fio de arame farpado. em fazenda. Caralho, eu vou pegar esse filho da puta lá atrás. Pá! Não tá nem chovendo no lugar, o raio cai lá na PQP, não é aterrada a cerca e, cara, passa por tudo. E mata gado, mata quem estiver segurando na cerca, quem estiver perto e tudo. Tá o pior se demonstrando na arame farpado daqui a pouco. Ó, tem outro mito ligado a raio, que é você contar os segundos, quer dizer, isso até faz sentido, você contar os segundos depois de você ver a luz pro som, pra você saber qual é a distância do raio de você. Aí as pessoas falavam que é um segundo por quilômetro, e não é, cara, você tem que contar pela velocidade do som, não é 340 metros por segundo? É porque eles fazem esse cálculo, o nego traduz o que o cara fala em pé e polegada e transforma em metro imediatamente sem fazer a conta. Então, cada segundo que conta depois de você ver o raio ou então o brilho do relâmpago, são 340 metros, não é isso? Não tá correto? É. Ou seja, cada 3 segundos, mais ou menos, dá 1 quilômetro de distância. Então, a cada 3 segundos, não é a cada segundo, que nem vai falar que era 1 segundo. A cada 3 segundos. Provavelmente o problema desse aparelho que ficou 1 segundo, uma coisa é que o nego pegou o inglês e traduziu direto ao português sem fazer a mudança de unidade. Aham. Então a cada 3 segundos é mais ou menos 1 quilômetro. Ok. Eu já vi até também dessas histórias de raio. Um cliente meu, uma vez, a gente tinha montado a rede pra ele, aí o cara me ligou, pô, minha rede não funciona mais, não sei o quê. Fomos olhar. Ele tinha um cabo de correr de uma ponta a outra do prédio por baixo do telhado. Desceu um raio no para-raio dele, fez carga nesse cabo que cruzava o prédio inteiro, detonou as marcas todas dele. A gente já tinha no parque de rede, a placa de rede toda queimada por ele. Caraca. Foi uma por uma, assim, a gente fez a pilha de equipamento detonado pelo raio. E que negócio de que quando cai a luz, tipo, ai, tira tudo da tomada, tira tudo da tomada, porque vai voltar com uma porrada foda que vai queimar tudo. Tem uma certa lógica, que é o seguinte, quando a luz cai, idealmente a companhia elétrica só deveria voltar a tua luz toda estabilizada, bonitinha. Uhum. Mas isso não acontece nunca em lugar nenhum. É assim, não é só porque a gente, a nossa companhia elétrica aqui, é uma porcaria. Nenhum lugar é assim. A luz, quando ela volta sem necessariamente estar na voltagem certa, estabilizada. Uhum. Então você corre o risco de, na volta, ela voltar mais forte do que deveria e detonar todos os equipamentos. Mas será que isso não é coisa do passado? Que hoje em dia, porra, com a modernidade, as companhias... Hoje em dia... Hoje em dia não deveria nem faltar luz, né? É, mas hoje em dia as paredes são bem melhor sincronizadas, até porque normalmente essas paredes são, hoje em dia, são eletrônicas. Antigamente a sincronia de onda é uma porcaria de um aparelho mecânico que roda. Ninguém mais hoje em dia usa isso. Então, uhum, a rede elétrica é bem melhor sincronizada e bem melhor monitorada. Mas, pra que você vai correr o risco? Tira pelo menos a sua parada mais preciosa, né? Pois é. Pra que você vai deixar seu computador de milhões de dólares ligado na tomada? Tira o computador, exatamente. Mas, cara, o disjuntor não é feito pra segurar isso? Não, o problema é o seguinte, o disjuntor é feito, na verdade, pra evitar que a sua fiação queime. Esse é o uso normal do disjuntor. É, o aparelho fechou um curto nele e tá puxando muita voltagem. Se você não tivesse o disjuntor, o fio na parede ia esquentar até ele derreter e ia tacar fogo na tua casa. Entendi. O objetivo do disjuntor é segurar isso. Um pico de voltagem rápido passa pelo disjuntor. Ah. Boa, teve, não dá tempo dele armar. Teve um apartamento que eu morei que era pequenininho, aí eu tinha chuveiro elétrico, aí eu tava tomando banho no chuveiro elétrico, a senhora Jovem Nerd botou a lasanha de micro-ondas, 18 minutos e depois foi secar o cabelo. Caraca, deu 30 segundos, apartamento inteiro, puf! Porra, esse hit combo tá foda, faltava só pegar o esquento. É foda, né, cara? A gente devia ter pensado. Só faltou no final ela jogar o secador dentro da banheira. Déjà vu. Eu já tive déjà vu. Tá, todo mundo. E aí as pessoas falam... Acabei de não, ter. Mentira. Que acabou de ter. Quando eu era criança, eu ouvia todo mundo falar e eu acreditava dessa forma, que a pessoa fala assim, ih, eu sonhei com isso. Sonhei com isso que está acontecendo agora. E não é verdade, né? Você não sonhou com isso. Tem um mito de que o déjà vu, na verdade, é alguma lembrança da sua vida passada. Não, como é que pode ser uma lembrança da vida passada se você está reconhecendo a parada que está acontecendo na hora? Não, a sensação do déjà vu é eu já vi isso acontecer antes. Você está num lugar e você tem a sensação de que você já viveu aquilo. E tudo igual. Caralho! Igual. É uma sensação escrota. Igual, você tem a sensação, caraca, eu lembro de você botar o copo na mesa dessa forma e você falar lá, entendeu? Essa é a sensação, que você já viu aquilo antes e que você exatamente tá tendo uma... E aí o que você tenta explicar isso? Sei lá, eu sonhei isso, porque eu já vi isso, então de que forma eu vi isso, né? É, algumas pessoas têm a explicação do sonho, que eles tentam explicar que, na verdade, sonharam com aquilo, então, na verdade, é como se fosse o seu, seu cérebro tá vendo seu sonho de volta. Isso. É, alguma coisa que você sonhou de volta. É como se tivesse sido uma premonição mesmo. E aí você tá vendo o fato. Exatamente. Quando na verdade é uma falha de programação da Matrix. É, exatamente. Essa é uma explicação. Não é uma falha, é uma mudança. É, eles estão alterando alguma coisa, exatamente. Você foi abduzido, então você, na verdade é porque o programa tá mostrando a mesma coisa lá na. Nós sabemos, a humanidade sabe o que é o déjà vu já? Ou existe controvérsia? Existe controvérsia, mas a explicação mais plausível cognitiva é de que a gente tem memória muito boa para objetos, então a gente consegue lembrar muito bem, sei lá, você chega na casa da sua tia, aí você vê lá que ela tem um tipo de prato que é muito parecido com o prato que a sua mãe tem. Ah. Você tem essa memória específica para objetos. Certo. Mas a nossa memória não é muito boa para como esses objetos estão configurados no espaço. Então, por exemplo, se você entrar aqui na minha sala agora, você vai ver que tem uma televisão, tem um computador, tem uma cadeira. Você vai registrar esses objetos, mas você não vai registrar muito bem a configuração deles. Se você for para uma outra situação que tem uma configuração parecida, o seu cérebro simplesmente vai recall essa situação antiga com essa mesma configuração e você vai ter essa sensação de que você já viveu aquela situação específica. E como o nosso cérebro a gente não consegue muito ficar com falta de informação, a gente começa então a completar o que está faltando para fazer com que aquela situação faça sentido. Não, mas cara, você tá dando um exemplo de objetos. Às vezes o déjà vu é com uma coisa que a pessoa tá falando. Exato, exato. Já aconteceu. O cara fala, eu falei, caralho. Aí é mensagem dos alienígenas. Mas é por causa da configuração situacional. Você pode perceber que a configuração situacional é uma configuração que é muito parecida com uma outra situação em que a pessoa falou alguma coisa muito parecida, por exemplo. E às vezes a coisa que a pessoa falou não é exatamente a mesma coisa, mas o seu cérebro vai interpretar que, como seu cérebro tá interpretando aquela situação como muito parecida, ele vai começar então a completar as partes dessas situações como sendo a mesma coisa. Então, uma fala que numa situação A, a fala foi X, a fala da situação B, ela vai ser interpretada como se fosse X também, mesmo essas situações sendo completamente diferentes. A fala, especificamente. A configuração da situação é parecida. Quando a gente quer fazer experimento para mostrar essa questão do déjà vu, a gente tem que fazer com que o déjà vu aconteça. E, experimentalmente, isso é assim que a gente faz com que o déjà vu aconteça. Dá para fazer experimentalmente? Você pode forçar um déjà vu? É exatamente isso que a gente faz. A gente coloca pessoas em situações configuracionais parecidas com objetos diferentes. Na hora que a gente coloca a pessoa na segunda situação, ela na hora tem a sensação de déjà vu. E ela geralmente reporta espontaneamente. Olha, fala, acabei de ter essa sensação. Sério? Olha. É déjà vu, déjà vu, sei lá, em francês significa, né, eu já vi isso, né? Isso. Essa que é a forma como as pessoas todas compreendem esse fenômeno, né? Isso. Mas você tá querendo dizer, então, que é o seguinte, é uma situação que tá acontecendo que é muito parecido com a memória que você já tem. Isso, memória configuracional, memória da situação, não dos objetos em si. Sim, e aí, de alguma forma, quando você tá vivendo aquilo, ele acessa uma memória que é muito parecida, então ele faz você reconhecer como se fosse uma memória também, é isso? Exatamente, é como se você estivesse vendo um fantasma, mas que, na verdade, você tá vendo uma silhueta. Então, a sensação de déjà vu, na verdade, não depende de alguma coisa que você bebeu, ou uma situação onde você tá com sono, ou com não, ou etc. E depende simplesmente das suas experiências serem parecidas com uma experiência nova que você tá vivendo, é isso? Exatamente. E aí o cérebro toma conta de dizer que o resto é igual. Exatamente. É o cérebro, ele completa aquilo com o que a gente chama de falsas memórias. Pô, mas se você conseguiu já forjar, não, ou então dar ignição a um déjà vu com essa teoria, então não matou, não é isso? Se você tá forçando o déjà vu no cara com essa teoria... É exatamente assim que a gente consegue forçar o déjà vu experimentalmente. É fazendo situações muito parecidas. Não, é que então matou. Exatamente. O que ele tá falando? Ele falou que essa situação é uma situação que causa déjà vu. Mas não que todo déjà vu é causado por essa situação, entendeu? Eu gostei da pronúncia. A pronúncia foi diferenciada. Esse ponto, na verdade, é importante. A gente consegue manipular que a pessoa sinta essa sensação, mas a gente não sabe necessariamente se toda situação de déjà vu vai ser exatamente causada por essa configuração de memória, por exemplo. Existem algumas outras pesquisas, por exemplo, que eles classificam diferentes tipos. Você tem uma situação que é só de fala, por exemplo, você tem uma situação que é só de objetos, você tem alguma que é de alguma coisa que aconteceu com você especificamente e por aí vai. Mas experimentalmente é assim que a gente consegue manipular essa situação. E as pessoas geralmente elas reportam espontaneamente que elas têm essa sensação de déjà vu a partir do momento que a gente faz esse tipo de manipulação. Olha só que interessante. interessante. Olha aí. Essa coisa é uma das coisas mais difíceis que as ciências biológicas tal tem pra trabalhar, que é muito difícil você controlar todas as variáveis, né? Então, muitas vezes a gente descobre como uma coisa funciona numa determinada situação bem específica, mas a gente não tem certeza se outras situações ou outros casos vão causar o mesmo efeito. Uhum. Então, o pessoal de medicina sofre muito com isso. Isso leva àquela brincadeirinha que a gente sempre faz de, o café faz bem, o café faz mal, o ovo faz bem, o ovo faz mal. É esse tipo de efeito. Ovo faz bem ou mal agora, no momento? No momento faz bem. Ovo faz bem porque fizeram um estudo com 100 mil pessoas e viram que, independente de quantos ovos a pessoa come por dia, o risco de ataque do coração não muda. Pô, mas calma aí. Frase é assim, pelo amor de Deus. Não, eu vi, meu amigo, eu vi na capa de revista que o carboidrato à noite é bom pra quem tem obesidade, que é bom pra emagrecer. Eu falei, vai tomar no cu. Você acabou de salvar minha vida. Mas não é possível, a vida inteira, cara, aprender negócio, os caras vão me mudar, cara, porra. Essa história de a vida inteira eu convivi com isso e a coisa mudou é o problema mais recorrente que a gente tem em ciência. Né? Uhum, é, com certeza, é verdade. Dá até pra calcular, assim, a meia-vida dos fatos de uma área do conhecimento. Caio, assim. Puxa a calculadora. Tá na mão. Meia-vida é o período onde metade daquilo acaba, né? Uhum. E em biológicas, pelo menos na área de biologia molecular, genética, que são as descobertas mais... A área mais quente da biologia hoje em dia, a meia-vida dos fatos é de mais ou menos 10 anos. Então, se você pegar 1000 artigos hoje, que acabaram de sair nas revistas especializadas, daqui a 10 anos, metade deles, e a gente não tem como saber qual metade, quais são os artigos, não vai estar mais certo. É fácil, são os que vêm da Inglaterra, né? A gente tem 10 anos pra comer ovo. Daqui a 10 anos não vai fazer bem mais. É. Não, a medicina tem de 40 a 10 anos, dependendo da área, então... Meia vida que eu tenho toda vez que eles lançam um Civilization novo. Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano? O lado do cérebro controla a criatividade e o outro controla a razão. Esse é bom. Isso é uma balela. Porque você é uma pessoa predominante o lado da criatividade, então você vai ser um artista. Ah, não, mas você tá usando muito o seu lado esquerdo do cérebro e tá duvidando das coisas. Peraí, não tem aqueles estudos que a pessoa, por exemplo, tem epilepsia e eles fazem aquela cirurgia pra tirar a comunicação entre os dois lados? É, tem um negócio assim. Dois hemisférios do cérebro. Isso. E aí eles fazem uns experimentos depois que eles fizeram isso com o cara do, sei lá, tapa o olho direito e desenha com a mão esquerda. É, você tem, por exemplo, se você corta essa parte do meio do cérebro e você mostra uma figura no campo visual esquerdo, o campo visual esquerdo ele é processado pelo... Direito. Pelo direito. É cruzado. Exatamente. Mas como você não tem esse cruzamento mais, você só consegue nomear parte da figura, porque na verdade você tem essa divisão, mas ele vai pros dois lados. Então uma parte do seu sistema visual vai pro seu lado direito e a outra parte vai pro lado esquerdo. Você só consegue processar aquilo que tá do lado esquerdo, que tá do mesmo lado do seu campo visual. Então, por exemplo, você mostra uma galinha e a patinha da galinha, sei lá, tá... O rabo da galinha tá... indo pro seu campo visual direito, e você pede a pessoa pra nomear aquilo, ele vai falar assim, é uma galinha sem rabo. Que ela não consegue identificar que o desenho tem rabo. Exatamente. Agora você vai mover na figura pro lado esquerdo, aí ela consegue ver o rabo, mas ela já não consegue ver mais a cabeça. Aí ela fala que é um rabo de uma galinha, sendo a mesma figura, por exemplo. E isso acontece porque quando a gente corta essa comunicação, você não tem mais essa distribuição. Agora, essa ideia de que você cortou a parte do meio do cérebro, e aí a pessoa então passa a ficar menos criativa, mais criativa, isso é uma balela danada. Porque o nosso cérebro é muito plástico. Existem cirurgias pra isso, inclusive. Você tira o lado esquerdo do cérebro todo. Então, por exemplo, você tem um tipo experimento, de... né? Tira o lado, você tira? Você tira o hemisfério inteiro. Você tira e fica um buraco? Fica um buraco. Caralho, fica... como assim, cara? Fica uma parte só do cérebro. Um hemisfério só. Peraí. E se você botar a cabeça pro lado, o teu cérebro vai dançar lá dentro? O que acontece? Não, olha, você tem, por exemplo, de vez em quando você tem algum tipo de bug no cérebro, que você tem, a pessoa tem muito ataque epilético, por exemplo, e você não consegue identificar especificamente, você sabe que é no hemisfério esquerdo, mas você não consegue identificar pontualmente aonde que aquele bug tá acontecendo. É. E às vezes você até consegue identificar, mas ele, por exemplo, ele tá numa região subcortical, bem no meio do cérebro, assim, que a gente não consegue entrar lá e tirar. E se você entrar e tirar, você vai danificar o cérebro inteiro. Então a gente faz esse tipo de cirurgia, que é a retirada de um hemisfério inteiro. Mas peraí, toda pessoa pode viver com um hemisfério só? Você pode viver com um hemisfério só. Se você tirar um hemisfério meu aqui, eu consigo, tranquilo, dia seguinte vou trabalhar? Não, você não vai viver tranquilo, porque você vai ter certas perdas, Agora, só que o que acontece é o seguinte. Suponhamos que você tem certas funções no seu cérebro que são mais controladas pelo seu hemisfério direito. Quando você retira o seu hemisfério direito, o seu hemisfério esquerdo, ele vai começar a tomar conta daquelas funções. Uhum. Então você não vai deixar de ter aquelas funções. Ah. Agora, normal tu não vai estar, tá, né? E pensa bem por que, que você não vai estar normal. Porque o seu lado esquerdo do cérebro, ele vai ter que começar a aprender coisas que o seu lado direito fazia. Uhum. Então no começo ele não vai fazer direito. Então, sei lá, seu processamento de fala, que tá de um lado do cérebro, o seu outro lado vai tomar essa função. Mas eu quero o melão, é isso. Ele vai demorar um pouquinho. Aí por isso que esse tipo de cirurgia, ela é muito recomendada pra, se você tem algum tipo de damage, lesão, dano cerebral. É. Exatamente, se você tem algum tipo de dano. E se é mais novo, esse tipo de cirurgia, você, com certo tempo, a pessoa tem quase que uma vida normal. Caraca, mas peraí. Ah, então, eu não sabia que isso podia acontecer. Tira metade do cérebro e ok. É, mas isso aí não destrói a história de que a gente só usa 10% da nossa capacidade? Exatamente. Mas peraí, olha só. Pô, não é 10%, é 50%, cara. Você tirou outra metade, tá tranquilo. Então você vai usar só 5, né? Pode ser que a pessoa vai ter a vida dela vai ser... É, igual você falou, você não vai sair amanhã e falar, opa, vou trabalhar. Não, você vai perder algumas funções, mas o hemisfério que você manteve, como o cérebro é muito plástico, ele vai começar a tomar aquelas funções você vai começar a ter uma vida praticamente normal. Tem alguma coisa na natureza que define que o lado esquerdo é uma coisa, o lado direito é criatividade ou razão, ou não sei o quê? Não. Não, né? Isso é aleatório, né, pessoa? Posso ter funções que são desenvolvidas... Não é aleatório. Não? Não. Por exemplo, quando a gente processa a linguagem, você tem certas áreas que são especializadas. Então, por exemplo, se a gente tem um lobo que chama lobo temporal, que é essa parte do seu cérebro tá bem acima da sua orelha. Ah. E um lado dele, você processa a linguagem, por exemplo, quando você escuta alguma coisa. Então, se você tem um tipo de dano nesse lobo temporal, você vai perder algumas funções de compreensão de linguagem. Mas você vai perder essas funções por um tempo, porque o seu outro lobo temporal do outro lado, ele vai começar a tomar essas funções. Então, no começo, você vai começar a ter problema de compreensão, mas com talvez 6-7 meses de terapia, você já vai começar a ter essas funções normalizadas. Então, peraí, a gente tem o hemisfério do cérebro é um backup do outro, é isso? Não. Você tem algumas funções que são bem especializadas para um lado e funções especializadas para outro. Mas se perder de um lado, ela pode ir pro outro? Exatamente. Então, tipo, pode funcionar como backup. Não é um backup, é um tamo junto. Ele quebra um galho. É. Eu gosto da ideia do tamo junto porque pode ser qualquer região. Pode ser qualquer região. Não precisa ser uma região específica, por exemplo. Ah, eu tenho o lobo temporal do lado esquerdo, então vai ser o lobo temporal do lado direito que vai tomar. Você pode ter regiões diferentes do seu lado esquerdo que vai tomar aquelas funções. Ah, tá. Que podem tomar atividade. Exatamente. Caraca! E isso acontece de forma plástica quando você é mais novo. Então, por isso que crianças, quando elas têm algum tipo de dano cerebral, a recuperação que elas têm é muito mais bem sucedida do que uma pessoa mais velha. O que não quer dizer que a pessoa mais velha tem um tipo de dano que é irreparável. O vocalista do Paralamas do Sucesso teve um acidente vascular. No começo ele falava tudo embolado. Ele já conseguiu recuperar essas funções. Ou seja, ele tem uma parte do cérebro dele que ainda está danificada, mas as outras partes começaram a tomar aquelas funções. Olha então só. Isso é possível. E esse tipo de cirurgia, ele é pouco recomendado hoje em dia, mas no passado ela foi muito feita, a questão de retirada de um hemisfério completo. Mas afinal, um lado pra criatividade, outro lado pra razão, isso é balela. Isso é balela. Isso pode ser, quando tá criando, eu posso acender um lado do cérebro e outro cara pode acender o outro lado, é isso. Provavelmente eles vão acender o mesmo lado de uma forma mais sistemática, mas você pode ter outras partes do seu cérebro de um outro lado que vão acender e que do outro cara não vai, por exemplo. Entendi. Suponhamos que a gente faça o mesmo teste de criatividade. Aí eles vão olhar, a gente faz uma ressonância funcional magnética e vê lá que o meu lobo temporal esquerdo foi acionado. E eu tive algumas ações também, sei lá, no meu lobo occipital, na parte de trás do cérebro. Pode ser que no seu, você vai ter o lobo occipital vai ser muito bem acionado e o seu lobo temporal pouco. E você pode ter algum outro tipo de região que vai acionar também. Isso depende de como que você organiza suas informações no cérebro. Pessoas mais criativas, por exemplo, existem pessoas que são altamente criativas, mas que usam muitas informações, vamos dizer assim, racionais. Então ela vai ter uma parte, por exemplo, do lobo frontal dela que vai ser muito mais acionada, mesmo quando ela estiver fazendo algum tipo de arte, por exemplo. Algum tipo de ação artística, por exemplo. Muito bom. Mas a ideia que fica é a ideia da plasticidade. A gente não tem essa divisão, essa coisa dicotômica do tipo, olha, o seu lado esquerdo é um, o lado direito é outro. Se você, sei lá, você bate a cabeça do lado esquerdo, então você vai perder sua criatividade? Não, isso não existe. Ah, cara, não, de jeito nenhum, cara. Pô, hoje eu sei que nego pode viver com meio cérebro, então tá tudo certo, né? Deve conhecer várias pessoas que já vivem assim. Aliás, muita gente eu acho que tá vivendo aí com meio cérebro, cara. Ah, acredito que muito. Eu acho que tem muita gente que vive sem nenhum. Que é mais impressionante. Esse filhote de chimpanzé é tão diferente assim de um bebê humano? Eu vi uma parada no Discovery Channel, algum desses canais, quando eles eram bons, que o cara teve um acidente vascular cerebral, ele foi ao banheiro e fez força e estourou a cabeça. Sério, é verdade. A clássica morte que ninguém quer. E aí ele foi pro hospital e recuperaram o cara, ele voltou pra casa. Só que ele tava... Como eu vou dizer isso? Ele ficou meio psicopata. Ele ficou psicopaticamente criativo. Isso, ele fazia uns desenhos, pinturas sinistras. E ele não conseguia parar. Então ele pintava tudo, tela, quando tinha mais tela, pintava chão, parede, teto. E era tudo pintura, mas era tudo pintura meio agressiva, sabe? Meio sinistra. Tipo assim, o cara consegue viver na boa, só que ele precisa expressar essa porra. Ele tem que pintar sem parar. Mas fora isso, vida normal. Mas se ele parar de pintar, ele fica maluco. Agora a gente não tinha o conhecimento direito da vida do cara antes pra saber se ele já tinha essa... Não, no programa fala que ele não tinha. Que ele não tinha talento artístico nenhum. O cara, tipo, é normal, zero, não pintava nada. Era, sei lá, vendedor de seguros, porra assim. E do aí? Nada essa merda. Teve um outro caso nesse mesmo programa, nessa mesma linha, do cara que virou pianista compulsivo. Nunca tinha tocado piano na vida, começou a tocar. Esses programas, sabe? Se vocês quiserem ver uma foto de alguém só com metade do cérebro, eu mandei pra vocês. Não, muito obrigado. Depende, cabeça fechada ou aberta. Que terror esse metal. E o cérebro não pode balançar lá dentro, não? Ele fica preso? Ah, provavelmente ele deve ter algum procedimento médico. Faz uma limpa, choque. E segura. Então você pode falar. Tem os campinhos. Eles botam plástico bolha. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.